5 quilos, que deve ser, tem quantos pais na, no retorno, vamos dizer agora, 1.500 pés? Correto, mantém 1.500 pés, confirmando que é igual no 0, no 4, autorizado a prova de Itapuã. Solos 3000, livrar à direita, solo 121 nesse momento. Ao livrar, 121 no 960, boa tarde. Tripe 5241, livre de decolar, vento no 70 graus, 109. Solo 960, livrando a 5241. Livre táxi até antes da Juliette, voo no 960. Autorizado até antes da Juliette. Gol no 620, mantém a posição antes da taxa de Juliette. Mantém a posição antes da taxa de Juliette, no 620. Tripe 5241, decolado aos 38, controle em 1935. 1935, 5241. Controle Salvador, boa tarde, Tripe 5241, que sai da árvore cruzando 1100. Tripe 5241, contato radar na decolagem, você está no nível 200, sai da arma. Nível 200, sai da arma, 5241. Autorizado, chamo tanto o táxi. Para o táxi. Confirme, repita. Watané 6321 BOB, autonomia 5 horas de alterna Goiânia. 6 horas e 5, Goiânia, autonomia. 3 horas 05 minutos. Desculpe, POB. 127. Livre táxi, ponto de espera, pista 1-0, Xaner 6321, via Índia e Alfa. Bom gol. Alfa, 321. Gol no 620, livre ingresso, posição 04 do pátio 1. Ingresso, VG10. 4104, gol 9-0. Gol 1960, posição 09, livre ingresso. 09, via Juliette, Lima, Zero, Golo, 9. 1895, grato. Guardião 08, a torre. Confirme? Guardião 08, visual com campo. Guardião 08, ciente. Desça para altitude de tráfego, chama na final normal da 17. Chama na final da 17, Guardião 08. Paulo Salvador, boa tarde. Tá 3155, paciente da UISP, no posição 5. Autorização Guarulhos, nível 390. TAM 3155. TAM 3155. Autorizado para Guarulhos, nível de voo 340, via Pezulu 10, SMAP, direto ao Wake, direto Mike India Alpha. E após Mike India Alpha, confirme por favor a Pezulu 44. Afirmativo, 3155. Então, decola da pista 10, curva direita, saída da EL. Leda pós-bridge, controle 19.35, torre 18.95, transponder 5013. Autorizado, Guarulhos, nível 340, decola da 10, curva direita pós, da EL, Leda bridge, Upper Zulu 10, SMAP, direto ao Wake, direto a Mike de Alpha, Upper Zulu 44, aciona 5013, transponder, controle 19.35, T3155. Correto, chama pronto para acionar. Camarada 3155. Tirei minha 321, livre de decolar, vento no 70 graus, 139. Decolar, salvo 0, salvo 0. Os dados, por favor, e eu a matrícula. Autorizado táxi via TAC 1 na esquerda, Indy Alpha, transferência para o Gol 1796. Paulo Salvador, o Gol 966, pushback, acionamento, está na 612. Gol 1966, após a passagem do Boeing 737 da companhia, está autorizado, chama pronto para o táxi. O nome da companhia vai ser autorizado, chamará para o táxi, o nome é... Mari, para interceptar a chegada, aqui é Negão no 04. Pode Mari para a chegada, o 2263, canções de Mari, tá, Beldona, Sereta? Inicialmente negativo, tô com a nave que vai para a vitória da conquista, Alfa Tango 72, inicialmente mantendo a chegada, ok? Vai manter, o 63, obrigado. 796 na escuta. 7 para Gol, que está saindo do pátio 1, trip 5627. Número 2, deixando o pátio, observando o Gol, trip 5627. Silêncio, 5446. Bom voo, colados. Correu, 6321. Controle 1935. 1935. Controle Xanem 321. Xanem 321, trate o código para 5003. Prossiga na saída Argo, subindo para o nível 320. 5003, Argo. Alinhar e decolar, 1796, vento 1970 graus, 119. Decolar 1 0, bom, 2-1 não confirma. Estou recebendo 5005 no seu equipamento, mande para 5003. Voltando para 5003. Ainda recebo 5005. Agora sim, recebo 5003. Chanel 632. Pega autorizada a pia de Elefo. Elefo, ó, Parede 2263 já no ponto 10 descida. Gente, desça para nível 050. 446 desça para 4000 pés, que negar no 014. Contenho 4000 pés. Afirmativa, autorizada por Oditoc. Por Oditoc. E ajuste o 10 no 5. 1014. 014. Decolado os 47, controle 1935. 1935, voo 796. Controle do Salvador, voo 796, boa tarde. Voo 796, contato radar na decolagem, sua família 360, sai da EL. 13360, tá. Visual pode voar direto bridge, voo 796? Autorizar direto Leda. Leda, voo 796. 7 livre decolar, 170 com 10, atento a possível esteira do Boeing decolar da frente. Passarelo 2263, confirme mais quantas milhas vai iniciar a descida. Chegou 966 ali e mantém. Prossiga no 796. Solicita para 230 aqui, aproximadamente 20 milhas, só para evitar a formação. Gente, desvio do critério no 796. Gente, no 796. Controle o trip 5627, eu coloco a voz esquerda. Trip 5627, vou sair da PUCA, se botar no nível 190. Da PUCA 90. Trip 5446 autorizado para o Odiduna, descendo para 3006. Para o Odiduna 3546. O Trip 5627, quando autorizar, pro de Aracaju direto. Sempre será coordenado inicialmente mantém a saída 5627. 27. A Chanel 6321, chame agora centro Recife em 288, alterna 1260. 288-260, Rocha Neve 6321. Tiro Quebec Serra Torre 1895. 35627, autorizado a Pro de Aracaju. Aracaju. Tiro Quebec Serra, chame na final da Intercept 3517. 180 graus com 11 nós, chama a final da 35. Chame o controle em 1935, vovô. Controle 1935, vão 9 e 66, obrigado, até já. Isso, estacionagem, a cidade, seja outro. 4463. Controle Salvador, boa tarde, vão 9 e 66. Vão no 9 e 66, contato radar na decolagem, suba para o nível 370. Mantenha o eixo até 5 mil pés após Jama. Mantenha o eixo até 5 mil após Jama, gol 1966. Se puder coordenar aí direto, Campina Grande, eu te agradeço. Sim, vai ser coordenado no 966, inicialmente mantenha a instrução no 966. 966, vai com você. Chame mais próximo do horário, qual se for. Só para saber a saída, Pedro. Qual a rota? Rota 020. 0-4, 2-2-3. Trip 5241, chame Centro Recife, 1288, até 1260. 1288, 267. Quilo Quebec Serra, autorizado pouso na cabeceira 35, vento 1160 graus, 1-1 nós. Pode levar o pouso na 35, quero saber. Volvo 796, chame Centro Recife, 13325, até 1251. 3325, 251, obrigado. Quilo Romeo Oscar, prossiga. Quilo Romeo Oscar, prossiga via corredores, que negal no 014, reporte para IP. Estabilizado, avistando 54463. Gente, compete aproximação, torre 118.95. 1895, obrigado. 5446. Ok. Tá Passarelo 2263, vista para 2000 pés, autorizado ILS X-Way, reporte final estabilizado. Genesal no 0 no 4. 2000, autorizado ILS X-Way, chama estabilizada com 1014. 5446. Chame passando externo com cheque de trem, 35446. Amaral 5446. Luna 966, instrução do centro Recife, mantém inicialmente a saída e solicite mais à frente a Prode Campina Grande. Gente, muito obrigado de qualquer forma, o 966, vou manter a saída, depois falar com ele. Obrigado. Passareiro 2263, Jesus 180 nós. 180, reduzindo, 63. Alterna Galeão, autonomia 3 horas, 158, 3 horas, alternando Galeão. Autorizado táxi, Índia Alfa, ponto de espera no zero, transferência, tá? 3155. Táxi Índia Alfa, no ponto de espera, 1289, para confirmar a autonomia 3 horas e 50 minutos. 3 horas e 50? 50. Sente. Uno 966, chame Centro Recife. Uno 2685, alterno 2545. 2685, 2545, conhecido. Uno 966, boa tarde. Boa tarde, vovô. Tango Índia Bravo no escuta. Confirma agora sua posição. Gente, confirma seu estimado de pouso na linha. Gente, então, no 930. Gente. Sim. A linha aí mantém, tá 1-0, então 3-1-5-5. Após o posto de interino, mantém 1-0, vai ser. Estabilizou ILS X-Ray 2263. Gente, compete a aproximação, chame torre 118, decimal 95. 1895, ó. Torre Salvador Boa 2263, passaredo. 2263. Sim, continua a aproximação e agora de picha livre. 63. Chame passando externo com chefe de trem, passaredo 2263. 63, chamará. 35, torre 18 decimal 95, transponda 5036. Posição Panin consta aí na sua rota. Gente, vou só confirmar essa posição com o centro. Chamo pronto para acionar. Posição 3155 autorizado decolagem, 180 graus, 109. Decolagem 10, 3155. Considera aí, Panin. embaixo travado, 223. Já operamos com ataque sui quilo. Vira ingresso pelo quilo. 3, 5, 4, 4, 6. Romeu, acho que eu sou na torre 1-1-8-9-5. 35-627, chamando 0 Centro Recife, em 2685, até 2845. 2685, obrigado, bom dia. 5 decolado 02, controle 1935. Romeu Oscar, ciente do tráfego, reporte na final da 1-7. Não, a primária 119.35. A sua transmissão está muito baixa, ok? Pode ser que ele não esteja chutando lá. Faça o check no rádio e tente novamente. Caso negativo, volte a frequência da torre. Está muito baixa a sua transmissão. Ok, vamos tocar de novo. Tá, 3155, controle Salvador. A sua disposição. Contato radar desde a decolagem, saída da Elcio 0340. Saída da Elcio para 340, tá na 3155, pode dar voar direto Leda. Autorizado Leda, 3155. Direto Leda, confirme como recebe o 3155. Tô recebendo 5/5, porém alguns instantes aparecem um pouquinho chiado. Na decolagem eu consegui a sua transmissão, mas não dava para entender, agora tá melhor. Ok, obrigado. A transmissão ela sai limpa, só no final um chiado. Ok, copiado, obrigado. De táxi, Tati 3 e aquilo, passaria do 2263. Oscar, livre pouso, pista no 7, vento 1 no 100 graus, 099. 4144, Salvador. Bom, ainda não temos. Chame daqui a pouco. Ainda não temos. Azul 4144. Passando o Kilo Romeo Oscar no solo 07, libere a direita para Aerostar. Boa tarde. Tá 3155, chame Centro Recife, 3325, alterna 251. Tá 3155, recebi intercortada a mensagem. Frequência confirmada em 3325, alterna 251. Confirmando a frequência, voltando 3155, 13323, alterna 1251, confirme. Inicial 13325. 3325. Possível, como recebe agora? Agora alto e claro, 3155. Copiado, obrigado, até a próxima. Siga a Tânia de Abraão. Sente, o Tango Índia Bravo autorizado para seguir na minha escuta. Mike Oscar Golf, Salvador. A que horas que é o BT, Mike Oscar Golf? 908 ou 2008. Gente, ainda não tem a sua notificação. É uma notificação ou plano de voo? Fiz uma notificação. Gente, não recebi aqui no meu sistema, vou ter que verificar com a sala S, aguarde. Autorizado, chama pronto pro táxi, gol 1097. Mike Oscar Golf, está autorizado. Agora é possível que haja, se houver algum problema, só vai aguardar para decolagem, perfeito? Sim, então acionamento por conta, aguarda a coordenação com a sala S. Tô três nota, meu acionamento 3-4. Firme. Vou acionar minha 3-4. Adiante. 3-4. É o 6-3-1-4. Afirmativo, minha 3-4. Autorizado Petrolina, nível de voo 340, via Apezulu 20, Papa Tango Lima, decola da pista 110, curva esquerda, saída Momo, transição Flock, Foxtrot, Lima, Oscar, Charlie, Kilo. É, controle 199.35, torre 18.95, transponda 5044. Autorizado Petrolina, 340, Fala da 1-0, curva esquerda, Momo, Flock, 79.35, controle, 3954, 044, 044, 044, 044, 044. Correto, chame pronto para estacionamento. Novo Salvador, boa tarde, vou 1-6-0, então, 7-0 para aí. Para o táxi, Bruno 097, está com 170 a bordo, 0330 de autonomia, alterna Campinas. 0330 Campinas, POB? 170. 170, livre táxi via Indy Alpha, ponto de espera, torre 18.95, voo 1097. Índia e Alpha, ponto de espera, 1895, 1097, obrigado, bom feriado. 6-3-1-4, posição 8, aguarde a passagem do Boeing 737 da Gol. E após estar autorizado, chama tanto do táxi, o Xaner 6-3-1-4. E após o voo, está autorizado 6-3-1-4. Estou recebendo aqui. São Paulo, 1.000 pés, decolando da 1-7, curva direita, corredor axé, controle 1.9.35, torre 1.8.95, transponda 0165. Tá chamando a torre agora. Aguarde pro ingresso da 1-7, mas que eu acho que acabou. 370 Recife, 1-6-2-0. Voo 1-6-2-0, autorizado Recife, nível de voo 370, via Peruísque 58, saída Puca, transição Caju, controle 1-9-35, torre 1-8-95, transponda 5047. 370 Recife, serviço 8, Puca Caju, 1935, controle 2914-047. Correto, chama pronto para tirar. Camarão, tá no 4. No 097, autorizado a decolar, pistão 90, 180 graus, 90 nosso. Romeu, Mike Oscar Golf, mantém a posição, aguarde para ingresso. Papá Romeu, Mike Oscar Golf, ali mantém a pistão na 7. No 620, seu portão é o 04, né? Afirmo. Sim, chame pronto. Camarada. Para o táxi 263-4, a bordo 135, autonomia de 3 horas, alternando. Livre táxi, táxi, Indy Alpha, ponto de espera no zero, Oceania 6314. Indy Taxi, Indy Alpha, 6-0, ponto 6-0. 1-8, decimal 95. Vamos fazer 6-9-5. Mike Oscar Golf, a linha decola da 17, 1-6-0 graus, 0-9. Gol 1097, decolou 19, chame o controle. Vai chamar o controle, gol 190. Papa Romeu, Mike Oscar Golf, decolou aos 19 também, chame o controle em 19, decimal 35, curvando à direita no corredor a chefe. 19, 35, corredor a chefe. Boa. 1400, faz o 1097, contato radar na decolagem, prossiga para de dar. Qual é a sua prova de leda? Proa de Leda, 1097. Controle, boa tarde, Papa Romeu, Mike Oscar Golf. Mike Oscar Golf, mantém a chama e o pés e me escuta. Eu não me escuto. Boa tarde, Oceané 6314, pode ser a próxima. Oceané 6314, autorizado, decolar 160 graus, 109. A gente decola 6314. Zul 4144. Fins 340 autorizado, apesou 1-0, após apesou 1-6. Decola da 1-0, curva direita, saída da El Leda, após bridge. Controle 1-9.35, torre 1-8.95 e o transponder 5-0-5-5. Sinal 61-0, Skoka Dent, Sunset Level 050, my arrival, altimeter 0-1-4. Correto, chamo pronto para acionar. Obrigado, Mike Oscar Golf. Chanel 344, decolou 22, chame o controle, boa tarde. Controle, boa tarde. Controle, Chanel 063 no 4, decolou na 54. 063 no 4, contato com a dona decolagem, saiu da Mundo Branco para o 340. 340 na Mundo 63 no 4. Sendo identificação, reporte alto viagem descida na proa de bom fica. Uno 097, autorizado bridge. Bridge está presente, Uno 097, obrigado. Boa tarde, oceano identificação. Chegada BOF, desça inicialmente nível 190, reduzindo 250 mais. Chip 5364 autorizada por onde pelo. Distância para 4 mil pés, trip 5364. Quem negar, 1-0 no 4. 1-0 no 4 e a descida até 4 mil pés. Gente, inicialmente mantenha a saída ao 6314, aguarde. Matando. 3217, estamos com a informação IF. 3217, pronto a cópia? Senhor. Solicitado com fins nível 360, via Pesolomo 6. Decola 1-0 com curva à direita, perfil a subida da El até Lida Point Bridge. O controle 11935, transponder 5052. 360, só Pesolomo 6, pista 11-10, primeira curva à direita, da El Lida Bridge, 1935, 50-52. Ponte 07, chame para posicionar. Camarim. Voo 869, visitando nível 170. Na 6210, send to 3000 feet, altimeter 104. Alfa Golf na escuta? Frequência livre. Chame o centro Recife 2085, alterno 2545. 2085, 2545, 6394, obrigado. Next 6210, clear final exit to approach runway 10, descent 2000 feet, emergency area 1014, calm step, show on climb the course. Third for procedure, down to 2000, we'll cross established ocean at 6210. Reduz até 2309. Desce para 3000 pés, o altímetro em Salvador, 1094. 144, autorizado, chame táxi. Tão 3145, cópia? Adiante. 360 Galeão via Pesolo 10 até SMAP após Lúbito e conforme roda do plano. Decola da 10 direita após Israel Leda após Leda Bridge. O controle em 1935 aciona 5067. Computer approach, Colonel Tower 118 decimal 95. 1895. Tipo 5364, desça para 12 mil pés, liga LS, chama estabilizado no localizador. 2 mil, chama estabilizado, tipo 5364. Ou no 869, desça para 3 mil pés, altimetria Salvador, 1094. 3 mil com 1094, ou no 869. O 35364 para Salvador, né? Livre, chama estabilizado. Para... estabilizado, trip 5364, chama estabilizado. Chamará estabilizado, trip 5364. 160 degrees, 08 knots. Channel 6210. O controle em 1935, acione 5063.